Respeitável público, tenho a honra de lhes apresentar uma sensacional estreia. Tony e Almirinha, no céu número, o peão da mão. The computer. An extension of the human intellect. The ENCOM 511, center of the most calculating intelligence on Earth, programmed by Master Control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy. Thank you. Boazinha que eu conheço no mundo. Mas quer dizer, Xavier, não vais dizer que acreditas nisto, não vais dizer que não te rires desta piada. O menino não me viu rir, muito pelo contrário. Ok, recapitulando, vá lá ver. Ponto 1. Dona Emília, minha avó, no teatro de revista Chuchu Beleza, espetáculo. Ponto 2. A empregada parteira. Não, quer dizer, sinceramente, traga uma equipa de Bollywood, fazemos um filme indiano, espetáculo, desculpa. Desculpa, como é que tu és capaz de ver como é que eu sou capaz? Vai! O menino vai-se controlar. A casa de uma família que se está de muito com estas mentiras, com estas patranhas. Isto não é mentira nenhuma, ouviu? Juro pela minha vida. Pode não dar para ligar de coisa. Você não tem vergonha. Não tem vergonha na cara. Como é que é capaz de ver que isto aqui é da maneira mais porca, mais velhaca que existe? Porca? Velhaca? A senhora e o seu filho lá, o seu compincha, não passam dos bandidos que é isso que vocês são. Não, e sinceramente, não, eu ainda não entendi muito bem o que é que o seu filho estava aqui a fazer no dia em que a minha avó morreu. Mas para, já é o controle. Isso é uma insinuação muito grave. Muito grave. Que o meu filho não sabia nada da sua história. Antes de abrir o testamento. É pá, pode com essas lágrimas, viu? E a tia e o Xavier entrarem nesta história, não me deixa mais muito, por isso saia. Como não devia ter feito isto? Para! Como é? Para! Volta-nos assim. Thank you. À Igreja Católica e não me deram resultados, indicaram-me até para ir a médicos. Oi, quem fez isso? Algum sacristão? Sim, o padre da freguesia onde eu vivia. Ah, e o padre da paróquia mandou então a senhora, olha, vá lá, né? Mandou-me ir a um psiquiatra ou um psicólogo. Jesus do céu. Eu vou ficar calado, que o programa até tá calmo. Eu vou ficar calado, que o programa até tá calmo. Não vou me meter com... Bem, não vou, como disse o nosso Senhor Cristo Todo-Poderoso, não vou jogar pérolas ao vento, para não dizer outra coisa. Recalling all active agents, all. Embarco no Opium 15 da planície Santa Margarida, com destino ao Estaleiro de Tigia. Paraíso artificial de pedra florida e fria, mas com todos os confortos pelas maticais e outros que tais. XM2,5, série 13, com todo o calor e entusiasmo que os seus circuitos calculistas davam, dentro do programa pré-computadorizado. Os termos são: salário depositado na Lua, em conta própria, uma autêntica cornucópia, alojamento do tipo capa, empréstimo quinzenal de uma fêmea dos planetas Trupitrópia, horário de trabalho correspondente a um terço diário das rotações jupiterianas, lazeres livres com drogas de prazer ou políticas e ondas zapianas, férias anuais na quarta lua, na estalagem dos lagos amoniacais com paisagens de auroras boreais. Para grandes iniciativas, grandes perspectivas. Reforma garantida em criogenia. Tais condições ultrapassam as minhas mais loucas visões. Perguntei quando partia. Ia já no mesmo dia. Saltava de alegria. Que maravilha! Não parecer, é tudo o que eu poderia querer. Estrelas! Planetas! Cometas! velocidade, economia e qualidade são as características dos motores Alma fabricados em Portugal sob licença italiana. Motores Alma limitados a Braga. Com ervas e cascas de alho, intoxiquei muita gente, foi o cabo dos trabalhos, envenenei um horror de gente, foi o cabo dos trabalhos, armei os meus aparatos e comecei por dizer, ora os sacos vou vender, tira nódoas, mata ratos, limpa o fogão, cola pratos, dá o ouvido, limpa a vista, evita vir ao calista. Neuralgias, congestões. E é claro, eu como os mais aldrabões, armei-me propagandista. E como os mais aldrabões, armei-me propagandista. Dor ciática, bronquite, cura as feridas mais profundas, faz endireitar os carcundas, também abre o apetite, cura a asma, a meningite, e dispensa os agasalhos, esfrega, branqueia, soalho. Põe a voz de te dar um rouco, eu já vi ouvir um mouco, com ervas e cascas de alho, eu já vi ouvir um mouco, com ervas e cascas de alho, mata baratas, formigas, tira as dores do cotovelo, limpa, conserva o cabelo, é contra o tifo e bexigas, faz expulsar as lombrigas, tira o micróbio do dente, faz anis, licor, aguardente, faz pomada para o calçar. E com este preparado, intoxiquei muita gente. E com este preparado, envenenei um horror de gente. Com este chá abençoado, que desenvolve um raquítico, para dar cura a um paralítico. Eu fui um dia chamado, depois de bem friccionado, olha lá um coitadinho correu atalho, daqui do Porto aos Carvalhos, a deitar um pó para a caspa, morreu a dançar a raspa, foi o cabo dos trabalhos, morreu a dançar a raspa, foi o cabo dos trabalhos. BDMBD p.d.ifen.m.b.d. Bom dia, muito bom dia. And remember, sound was used for centuries as a method of torture. Place someone's head inside of a bell and ring it. And eventually, they'll go insane. And eventually, they'll go insane. They'll go insane. They'll go insane. And eventually, resist a guy who obviously isn't playing them by the book. A guy with imagination. That's what Barry looked like he was doing with his Saint Bernard puppy. He was lying back. Take it easy, fella. How high? Can you believe this? Ted. Barry knows what he's doing, all right. Ted. She was walking across the far side of the green. Oh, how high. Ted, you say we were supposed. Now Barry runs over to see what the trouble is. How high? How high? Ted, you say we were supposed to count. Well, he scared me. Huh? Wow, you look like the kind of a girl who would own an Afghan. Há pormenores, que são extremamente chocantes, como seja, por exemplo, há ali uma massa que está situada, que se vê muito bem ali na imagem. Cilíndrica, que não se percebe bem o que é e que daqui por um bocado vai subir, vai ser encontrada noutra situação. Aquela massa que ali está, não sei se será um coração, o que é que se pretende, o que é que será, mas seja como for, se fosse coração, nunca estaria ali. E daqui por um pouco ela vai surgir muito mais assim. Cola o teu dote no cantinho do ecrã, assim, e não mudes de canal até eu voltar, nem mesmo nos intervalos. For Michael, who's not here. Brand new Cadillac. Do you remember? It was 1959. The observatory. What a strange story. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Bicycle is music to my ears. Everything. everything is possible. Possible. Possible. Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Gross module. Listening. Listening to a rock and roll session is to be. Is to be. Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Listening to the rock and roll session. Outlaw. Outlaw. Outlaw. Outlaw. I'm in a gross module and I'm waiting for a rock and roll session. Sweat. Who? He's not here. It was 1959. The observatory. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for a gross module. A rock and roll session is a session where we can do what we want to do. But hang on. Jack's bicycle. Do you remember? I'm in a rock and roll session. And I'm waiting for Michael. Who? He's not here. Brand new Cadillac. 1959. The observatory. What a strange story. Everything is possible. Possible. A rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. But I'm listening. Listening to a rock and roll session. Outlaw. Outlaw. I'm in a gross module. And I'm waiting for Michael. Who? He's not here. 1959. The observatory. What a strange story. Jack's bicycle is music. Everything is possible. Possible. A rock and roll session is a session where we can do what we want to do. But hang on, Jack's bicycle. Do you remember? Que disse ele? Não disse nada, Aliga. Está a cantar. É claro, a cantar. Aí está outra coisa que faltava: a música, as nossas vozes. Podemos cantar. Claro. Lembraste? De todos os instrumentos, o mais belo é a voz humana. Lá. Experimenta. Lá. Lá. É um acorde, um acorde. vamos para casa estudar isto. Todas estas descobertas, canto e agora os acordes. O que virá a seguir? Novamente imitar instrumentos. De acordo? Jorge Machado. Um, dois, três. Oh. pois que preste mais este. De acabar com estes arquivos um bocado provisórios e que faça o grande arquivo nacional da RTP, a memória de Portugal nos seus últimos anos. Os nossos votos de um bom fim de tarde para si. Os nossos telespectadores, servidos pelo retransmissor da Costa da Caparica, têm estado a ser privados da nossa emissão devido a um corte de energia no local. Pelo facto, embora obviamente alheios, nós apresentamos o nosso pedido de desculpas. Mas voltemos à nossa programação, como temos vindo a divulgar. No entanto, informamos os nossos telespectadores que, de maneira nenhuma, irão perder esta parte até às 22h30, uma vez que iremos transmiti-la amanhã, a partir do meio-dia. Perdão. Pretendem abalar os alicerces da alma, dos direitos e da missão de Portugal, eu, como filha dos reis de Portugal e chefe legítimo da Casa de Bragança, sinto no mais profundo da alma todos os ataques à vida e à força de Portugal. Porque eu sinto é que não posso deixar de solidarizar-me com a indomável vontade da nação na luta pela defesa de seus direitos e da sua missão no mundo. Por circunstâncias alheias à minha vontade, sou obrigada a ter de esclarecer o povo e a nação acerca da posição da minha família, que, embora tenha representado parte importante na história de Portugal, considera motivo principal do seu justo orgulho a sua antiguidade sem par e a sua origem genuinamente portuguesa. E das razões porque sinto tão profundamente a luta de Portugal. Sou a filha de Dom Carlos I e, como tal, a última representante com a minha descendência do ramo primogênito e legítimo da Casa de Bragança de Portugal e, portanto, chefe de direito e de dever da mesma Casa de Bragança. Nasci em Lisboa no dia 13 de março de 1907. Por uma mercê del rei Dom Carlos, meu pai, dada no passo das necessidades no dia seguinte ao meu nascimento, 14 de março do mesmo ano, 1907, fui confirmada infante de Portugal com todas as honras, prerrogativas, proeminências, obrigações e vantagens concedidas aos príncipes da Casa de Bragança de Portugal com direito à sucessão da coroa segundo a Carta Constitucional vigente em 1910. Nunca renunciei a esses direitos durante meio século de exílio, nem à nacionalidade portuguesa, à vida, pelo nascimento e a filiação, e isto nem sequer quando decidi meu casamento com nobre e proeminente oficial estrangeiro. O governo português conhece hoje todos os documentos comprovativos da minha filiação, da mercê com que o rei Dom Carlos, meu augusto pai, me constituiu infanta de Portugal e dos direitos que legal e legitimamente daí derivam. As sucessivas mortes de meu pai, de meu irmão Dom Luís Filipe, de meu tio Afonso e do último rei, meu saudoso irmão Dom Manuel II, que desafortunadamente não deixaram descendência, fizeram de mim herdeira legal e legítima da coroa de Portugal. A esta herança não posso renunciar se algum dia a nação quiser optar pela instituição monárquica. Sou, pois, legitimamente e por graça de Deus, o chefe da Casa de Bragança. Mas devo declarar que se sou herdeira da coroa de Portugal, não por isso sou pretendente a ela. Estimo ser apenas minha obrigação estar às ordens e ao serviço da nação, sem o mais remoto propósito de querer impor-lhe os meus direitos, mas também sem poder renunciar a eles, que são meus exclusivamente. Com efeito, se por causa dos imensos bens da antiga casa dos duques de Bragança, alguns monárquicos ativistas ou precavidos tiveram que ir por outras terras em busca de pretendente, tal fato não invalida que legitimamente só o ramo de Dona Maria II e dos últimos reis reinantes, Dom Carlos, meu pai, e Dom Manuel, meu irmão, seja o único herdeiro do trono. A Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa, vigente em 1910, no seu artigo 98, declara perpetuamente excluído da sucessão o ramo de Dom Miguel, que não era o primogênito, que nunca foi rei, somente regente durante a minoridade da rainha Dona Maria II, minha bisavó, nem foi aceito jamais pela nação. O artigo 100 da mesma Carta Constitucional impõe a perda da nacionalidade portuguesa aos que se colocam ao serviço de soberanos estrangeiros, como Dom Miguel e sua descendência, ao serviço dos imperadores de Áustria. A história de Portugal aduz os factos que motivaram tais providências. We'll be right back. batatinhas miudinhas, a fritar na frigideira. Batatinhas miudinhas, a fritar na frigideira. São as senhoras vizinhas a cortar na casaquinha durante uma tarde inteira. São as senhoras vizinhas a cortar na casaquinha durante uma tarde inteira. Batatinhas miudinhas, cortadinhas, cortadinhas às rodelas. Batatinhas miudinhas, cortadinhas, cortadinhas às rodelas. São as senhoras vizinhas a fazerem intriguinhas no ouralo das chinelas. São as senhoras vizinhas a fazerem intriguinhas no ouralo das chinelas. Batatinhas miudinhas, cortadinhas, cortadinhas em palitos. Batatinhas miudinhas, cortadinhas, cortadinhas em palitos. São as senhoras vizinhas a disserem às sobrinhas que o senhor o há de gritos. São as senhoras vizinhas a disserem às sobrinhas que o senhor o há de gritos. Batatinhas miudinhas, acabadas, acabadas de fritar. Batatinhas miudinhas, acabadas, acabadas de fritar. São as senhoras vizinhas, coitadinhas, coitadinhas, que não param de falar. São as senhoras vizinhas, coitadinhas, coitadinhas, que não param de falar. Rádio Fonoplasmática, novo encontrar-te.